Vamos tentar. Estava com saudade aqui de vocês. Vamos abrir o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu comecei a explicar o texto que nós vamos estudar hoje naquela reunião, Conselho Espiritual Universalista da Religião de Deus, em que exercitamos a mediunidade direta, coisas ocultas aos sábios. Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, capítulo 11, versículos de 20 a 30, Lucas, capítulo 10, versículos de 13 a 15, e 21 e 22. Em seguida, passou Jesus a condenar as cidades em que operara a maior parte dos seus prodígios por não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidon se tivessem operado os prodígios que em vós se fizeram, há muito elas se teriam arrependido com vestimenta de penitente e cinza. Eu, porém, vos digo que no dia do juízo final haverá menos rigor para Tiro e Sidon do que para vós. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás até ao céu, descerás até ao inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os prodígios que em ti se fizeram, ela teria permanecido até ao dia de hoje. Eu vos digo, pois, que menos rigor haverá no dia do juízo final para a terra de Sodoma do que para ti. E naquela ocasião exclamou Jesus: graças te dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e inteligentes do mundo e as revelaste aos pequeninos. Assim é, Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram transmitidas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou pacífico e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bem, aqui, nesta passagem, está o fundamento da universidade da boa vontade. Será que alguns de vocês poderiam matar a charada? Ou não temos que unir a humanidade de baixo à humanidade de cima? Observem a Bíblia Sagrada. E dali vocês poderão medir o gabarito espiritual das reuniões de mediunidade direta. O que é o Apocalipse? Se não a manifestação da mediunidade direta. E é daí para cima. Existe aquela citação do Apocalipse dos três espíritos imundos semelhantes a rãs. Alguns traduzem sapos. Vocês veem que eles juntam a turma toda para aquele local em que todos os humanos e os espirituais se encontrarão para a batalha do Senhor Deus Todo-Poderoso. Que batalha é essa? Armagedon. Parece incrível, né? Mas vejam a história. O sonho de Nabucodonosor. Ele foi chamar os videntes, os astrólogos, os decifradores de sonhos, para deslindar o significado da mensagem que ele recebera através de um sonho do mundo espiritual. Só que a humanidade ainda é atrasada e vê as coisas apenas pelo plano material. Por isso temos que nos unir ao mundo espiritual. Alguns debocham assim, o Reagan e a Nancy. Tinha um astróloga, um astrólogo lá, não sei o quê. Gorbachev tinha, Brezhnev tinha de Juna. E vejam que esses eram governantes de nações oficialmente ateias. Stalin se valia do médium. Há uma pregação do irmão Zarur. Está no primeiro volume de O Brasil e o Apocalipse. É do dia 28 de junho de 1975. Ele diz assim: vocês queriam que eu falasse o quê? Vamos soltar fogos, estrelinhas, não sei o quê. Não! O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: vem aí guerra, vem fome, vem isso, vem aquilo. Depois vocês devem lembrar-se da chave décima da mensagem de Jesus para os sobreviventes, a volta triunfal do Cristo. E lá está dito o seguinte, vamos resumir com a palavra do apóstolo Paulo. Quando todos estiverem gritando... Ah, você está com essa aí? Por favor, Cristina, diz o livro que você tem na mão, para que outros em casa possam abrir, né? É o livro de Deus, página 252, chave décima, da volta triunfal de Jesus. E assim se cumpre uma profecia do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, isso, capítulo 5, versículos 2 e 3. Vós mesmos estáis avisados de que o dia da volta do Senhor Jesus virá como ladrão de noite. Agora lê o resto. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto àquela que está para dar à luz, pois de nenhum modo escaparão. Aí está. E tem ligação com a volta de Jesus. Então nós não estamos aqui malucos. Não. Estamos até falando com muita tranquilidade. E quando eu digo Jesus, não restrinjo isso ao campo do chamado mundo cristão. Jesus significa a expressão maior do amor, amai-vos como eu vos amei. E Buda, Confúcio, Lao Tse, Zoroastro, Hermes Trismegisto, essa turma toda, foi mandada por Jesus. Então eles trouxeram uma dose da verdade e do amor que ele singularizaria depois no amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Bom, eu pergunto a todos, Onde é que se fundamenta aqui a universidade na boa vontade nessa passagem? Coisas ocultas aos sábios. Onde é que ela está? Aqui. Fundamentada nas palavras de Jesus. É que veremos no próximo programa.